Zulu 19, será Momo Transição Frontier. Ah, ok. Na sua unificação, chegada a mar, disse uma 050, disse o metrô no 0 no 6. Oscar Lima Eco, sub e mantenha inicialmente 2.500 pés. No solo 36, livre direito, chame solo na frequência no 21.9. Solo agora 21.9, 40. Gol na 754. Bruna, cotejou o gol na 754. Afirmo. 4076 do Azul, boa tarde, táxi de Alfa, reporte entre o táxi Juliette. Táxi de Alfa, entra Matheus Juliette, 4076 do Azul. 1040 graus, 1.09. Bom, já estou aqui, desce inicialmente ao nível 060. 060, 2230. Oscar Lima Eco, sub e mantém o 045. Série 2230. Diga, senhor. Informa o tráfego na posição de 11 horas, 12 milhas, rumo noroeste, passando 2.500 pés em subida ao 045. Um Bravo Eco 58. 2230. Oscar Lima Eco. Diga, senhor. Informa o tráfego na posição 12 horas, a 10 milhas, passando 100 descida ao 060. Um Alfa Tango 72. Chaneia 6254, mantenha no ponto de férias e aguarde. Aguardando como número 2, alguma restrição para decolagem da lista 10 no momento? Negativo. Sente, Victor Mike Quebec, estimado de pouso. Sente, tem frequência livre para coordenação, só informa o tráfego do November Yankee Mike. Passando através de Veracruz a 1.500 pés. O senhor tem frequência livre para coordenação? Não, 44, localizador, pista 10. Sente, completo final, chame Tui, 1.8.95. 25.3, 2.83. Vê se mantenha 2.000 pés, TAM 3.283. 3.283, 7.42. Afirmativo, informe estabilizado, final do procedimento LS3. Mais formado, LS3. Completa redução para 180 nós. Sente, aguarde. Então, 3283. Escuta. Redução para 180 nós. 180, 3283. November Yankee Mike 1.500 pés, regra de voo visual, ajuste de altimetrão no 0 no meio, informa passando Paripe. Confirma a altitude que mantém. 1.500 pés. Sente. TAM 3144, Torre 11895. 1895. Passaria 2230, desse mantenha 3.000 pés, ajuste o altímetro no 0 no 6. 16 para 3.000, 2230. Oscar Lima Eco subiu e mantém o 065 em forma estimada de pouso. 065, Oscar Lima Eco vai se mandar aos 1630. Localizador vai capturar o Glide Gol no 754. Sete Gol no 754, completo final, chame Torre. Na frequência 1.18.95, descendo para 2.000 pés, completando a aproximação. Positivo, vai chamar 1.895, Gol no 754. pouso 990. Vai passar Duna, baixar travado. Zona 3144, aguarde pista livre. Quer negar 90 no meio? 90 no meio, aguardando pista livre, 3144. Pouso 954, continua a aproximação, a terceira para pouso, quer negar 90 no meio? 90 no meio, a terceira para pouso, 754. Apolo 102 no solo, aos 41 no livre esquerda, reporte pista livre. Apolo. Zona 3144, cheque trem, livre pouso, cabeceira 1-0, vento 140 graus, 1-0 norte. Está baixado, travado, livre pouso, pistão no zero, tá? 3144. Seu 050, ajuste o altímetro 1-0 no meio. 16050, ar, está de fatura? Negativo, seu número 612 na aproximação. Olha, papapá, mais flash, meu livro ali do litoral, tá mantendo por outro igual, tem que manter sobre o levantamento, tá meu boy. Sete. São 3283 encontrado no helicóptero, na posição agora de 2 horas, 2 para 3 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Qual que é o tráfego que está na Interferência Serra agora, também na frente? É o tráfego do Gol no 754, ele está passando em Interferência, Gol 737. Ah, é um 477, obrigado. Sim. Zona 3144, no solo aos 43, livre direito, chame solo, frequência 121 decimal 9. 1219 direito, 3144. Localizador, tá feito, 283. Sete passador na completa sinal do procedimento e chame torre 1-8 decimal 95. 3-9-5-3-2-3-3. Bilhete Bravo Delta. 3, reportará para ingresso principal. Bilhete Bravo Delta. 4-3, chame controle da frequência 1-2-0 decimal 8. 2-0-8, obrigado. Isso, mantenha 2 mil pés, Gol no 941. Ajuste o altímetro 1-0 no meio e forma estabilizado no final do procedimento. 2-16, estabilizado na frequência. Passarei 2-2-3-0, desse mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro 1-0, 1-6, redução para 170 nós. 2016, reduzindo 2-2-3-0. Controle, boa tarde, é o Kilo Quebec, Serra. Kilo Quebec, Serra. Mil pés, corredor achar na escuta do controle. Autorizaria 2500 direto morro após Siri? Autorizado direto morro, 2500 pés, Kilo Quebec Serra. Só para 2500 na torre de morro após Siri, Quebec Serra. Zona 754, no solo aos 45, livre direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. Achei 129, bora 754. Nove Bianchi, Mike. Nove Bianchi, Mike, forma o tráfego na posição de 10 horas, 4 milhas, como sudeste. Passando 2 mil pés, descida 1 no 1500 pés, é o Juliette Bravo Delta, um Charlie 402. ciente do tráfego, porém ainda não visual com o mesmo, não lembrei que mais. Capisco. Passarei 2230, completo final, chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Peço informação, temos um sequenciamento aí para pouso, já coordenado com o controle, um espaçamento aí para decolar as três aeronaves que aguardam no ponto de espera. Por isso o motivo da demora. Salvador, Gol 754, Ivana, Fox 7. Gol 754, táxi via Alfa, Kilo, táxi via Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, Gol 754, Pátio 1. Alfa, Kilo, reporta para ingresso no pátio principal. Então vamos para o pátio 3. Afirma. Salve, pátio 3. Prossiga. Seria uma previsão, pelo menos, para a gente tentar negociar com o pessoal do Praia Fuga ou qualquer posição para a gente, que a gente já está 10 minutos de funcionário, a gente já atrasou e eles não estão capturando a gente aqui. E fica difícil a gente ficar com a gente de um monte de solução. Em dois minutinhos, o azul. O Tano Ponto Espera já tá aliando. E aí, em seguida, os traços táxi um pouco mais à frente. Aos 47, livre direita e agilize, por gentileza. Estamos na frequência 121 decimal 9, TAN 3283. Salvador, tá 32, 33, Brunel, tá 95, vento no 30 graus, no 09, autorizado a colagem cabeceira no 0. Autorizado a colagem no 0, tá 32, tá. Reporte, entra o táxi, Juliette. Venta Alfa, primeira direita e vai tomar 7, tá 32, 33. Pressiona aquilo, 754. Bravo, Delta. Papatango Juliette, Bravo Delta, prossiga. Próxima rotatória, já visão com o campo. Estação no 7, vou ligar. Papatango Juliette, Bravo Delta, com aproximação. Reporte a 3 milha, dá uma 7, vento no 40 graus, no 09, que é legal no 0 no 6. Reportará 3 milhas no campo, Bravo Delta. Para serviço de informação, e alerta. O senhor irá chamar o Centro Recife na frequência 12545, alternando 2025. Frequência livre, não tem o travo formal. Alfa, aqui da Juliette, na 3283. 5 atento ao tráfego de 12 horas, 3 milhas. Aproximação da pista na 7. Está visual para o tráfego agora, chama 1895, November Lake Mike. 3295, decolada aos 49, chama e controle na frequência 120 decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Posição 03, confirmado. Afirmativo, Juliette, após o voo, 403. Decolar imediato, faz o passarelo. Ciente, após o pouso, passarei autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Ciente. Oi, Salvador, Salvatango, November, Eric Mike. Está na pro da rotatória, visual com tráfego indo para a final da ONU 7. Controle, boa tarde, é o TAN 3895. 3895, contato radar, decolagem, sub, mantém o 340, saída da EL. 340 da EL. 33, embaixo, checado. Juliette, Bravo Delta, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 140 graus, 109. Bravo Delta. Torre, Salvador, boa tarde, jogou no 941, uma milha, brinde a serra, baixar travado. No 941, continua a aproximação, aguardando ficha livre, que é legal, no 0 no 6. No 0 no 6, não aguardo. No 941. Passarei 2230, no solo 51, chame só uma frequência no 21 decimal 9. 29, 2230. Oxané 6254, já decolagem, cabeceira no zero, vento 140 graus no zero norte, que é legal no zero no meio. Livre decolagem, 6254. Salvador, boa tarde, o jet 6741 no ponto de espera, visão tráfego nacional. Web 6741, mantendo ponto de espera e aguarde. Vai manter. Quando lá tem sinalizador? Alfa direto da moto 3, 2230. Bianchi Mike, livre da espera, faça conta de aproximação, reposta 3 milha da 17, vento 130 graus, no 0 mais, que legal, no 0 no meio. Gol no 941, autorizado pouso, cabeceiro no 0, vento 130 graus, 10 mais. Autorizado pouso na 10, gol no 941. Juliette, Bravo Delta, confirma para estacionamento. Ciente, no solo 52, passa backtrack, reporte pista livre. É, 6254, decolado 52, chame contorno, frequência 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, Chané 6254. Chané 6254, contato radar na decolagem, submanteu 360, saída da El. 360, autoriza a lida para minimizar o atraso aí. Temos aeronave na mesma saída, manter o perfil, o Oxenai 6254. A presença está autorizada voar da El. Da El, 6254. Então 3895. Foi Leida. Ok, Leida, 389. Ciente, Juliette, Bravo Delta, estacionar a frequência livre. Grupo Papa Victor, mantenha assim, aéreo de voo visual, 095, forma de portal de Sila. Firma, autorizado. 3895, voe Bride. Bride, 389. Salvador, boa tarde, gol 600, está mais. Gol 600, acionando a educação, chegada a mar, disse, mantém 050. Web 6741, vento 120 graus, 09 nós, tem livre decolagem, cabeceiro no zero. Decolagem do 6741. Boa tarde, voo 941, boa tarde, táxi de Alfa, Juliette, meia dúzia, portão. Alfa, Juliette, meia dúzia. Decolado 6751, chame o controle da Jack 6741, contato radar, submanteiro 340, saída da El. 340, deu alguma proa direta? Direta para o 6741? Da El, está autorizado. Da El, autorizado, gente. 13895, chama o centro. 1251, alterna 13325. 13325, obrigado. Na escuta. Estabilizando a capa vista, até 3204. Dois zero quatro, completo final, chame Tui, 118-95. 895. Boa tarde, TAN 3204, sinal baixar travado. TAN 3204, tráfego avistado, autorizado pouso cabeceiro no zero, vento 130 graus, 099, que é legal no 096. Levei pouso no zero, TAN 3804. 13325, sete. Boa. Como é que está sendo a frequência livre? Bom dia. Aliso, que ele repete, toma um tráfego de posição de 2 horas a 12 milhas com bom curso, sem contato com o outro. 804, solo 01, direita via E com 219. 219, obrigado. Nove da Azul, Vitória, formação em curso, é a Mike, pronto, cópia, nível 360. Azul 4089, Salvador, Vitória, decola, Cogina autorizado, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição Eudes, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5125 no transponder, o controle 120, décima 8, Azul 4089. Estabilizado e LSX aí, voo na 600. Confirme o transponder, por gentileza. Negativo, 5125. Correto, reporte quando pronto. Para sua identificação, autorizado tirada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050924. O Bravo informe Serra, até 1.500 pés via corredores. Repórter Vera Cruz. Confirme. Eu não copiei a matrícula. Apolo 102, Força Aérea 1908, Natal, a intenção é 1000 pés. Sente, 1 minuto, cópia. Ajuste 1-0 no meio e chegada bom.